3603, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador 3603. Meia dúzia nós, Whisky Yankee Tango. Obrigado por uma foto, Whisky Yankee Tango. Castor 1-6, decolou os 2-2, controle 1-2-0-8. Número 567 autorizado, posicionamento no 2, chame para o táxi. O altímetro no 020. Autorizado para o táxi, do ponto 567. Pastor, 1-6. Imediato, confirma. Autorizado imediato, chame para o táxi, 3897. O altímetro no 020. Whisky Yankee Tango, solo 2-3, backtrack autorizado, confirmando pátio 5. Puxando o setor sul do pátio, será autorizado pelo pátio. Do Whisky Tango. Ok, só um instantinho, Whisky Tango, vou checar o transponder com o cedro, ok? Ok, gente. Chanel 6259 para o táxi, BOB de 114, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. 114, 4 horas de Galeão. O Ocean 6259 está livre de contornar o pátio 1 após vir de alta até o ponto de 0 a 10. Que na HB20, tomou voo, aborrece. Ei, pá, Tio Uno, após Vila Alta, ponto Serra da 10, Montenegro 6259, obrigado. O gol 1567 da ponta do táxi, 131 a bordo, 4 horas, alterna, confirma. 131, 4 horas e confirma. Vindo táxi à direita, no ponto de Bela, torre 1895, tamo boa, boa noite, o gol no 567. Direita, ponto de Bela, 295, obrigado. Principal, assim que ele tiver liberado o Juliette, ingresso de Juliette, controla o passo 1, após Lima, Mike, chame a torre em 118.95 na Quebec, para ingresso na 35. 18.95. Galeão e 208 a bordo. Observe o Caravan que vai taxiar à sua frente, que está agora à sua direita. Pode ter cruzado à sua frente, está livre para prosseguir via parte 1, Índia e Alfa. Ponto de espera que corre 1895. Tem uma boa, noite para 3897. Uno 90 graus, 6209, Victor Charlie Hotel. Autorizado pouso 17, Victor Charlie Hotel. 1567, autorizado alinhar e decolar 10, vento 190 graus, 6209. Agilizando na medida do possível no 567. São 3603, 2 milhas e meia para o externo, autorizado o sinal LS, agora com a torre 1862. Sinal LS. Uno 18, minha corrija, 1 18.95. Boa noite. 1 18.95, 3603, graças e concorra. São 3603, boa noite, continua a aproximação, aguarde aí, pista livre. Alô, Vitor, Charlie, Hotel, Solo 30, prossegue para aqui, Pátio. Copiado direito ao estacionar frequência livre. Delta 3603, livre pouso 10, vento 190 graus, 8 nós. Golo 567, decolou 31 no controle, 1208. Sinair 6259, após pouso e passagem do Airbus da TAM, autorizado alinhar e manter 10. Golo 567, contato radar, sub manter o nível de voo 360. Mantenha saída da árvore. Ok, 360, mantenha. Matiu, mantenha saída da árvore. Autorizado, autorizado para seguir o táxi via pista. Até a Basta, reporte pista livre. São 3603, colo 33, direita 219. Oceanair 6259, vento 190 graus, 10 nós, livre decolagem 10. Boa noite, da 3603, prossiga o táxi na Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa e Juliette para o portão 62, da 3603. Fala, vou no 940 para o 7, Voo no 940, está autorizado o posicionamento do 10, o altímetro no 020, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi no 940. Salvador, voo 567, solicita proa 260, 20 milhas, evitando formações. Confirme a proa e por quantas milhas vai manter essa proa? Voo 7, a proa 260, por quantas milhas? 15 milhas. Gente, está autorizado o desvio do 567. Copiada, estaciona a frequência livre. Sinair 6259, decolou 35, controle 1208. Salvador, boa noite, Sinair 6259. Sinair 6259, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 360, saída da EL. 360 na saída da EL, 6259. Aguarde o site para o puxa. O 601 está completamente pronto para o puxa. Ok, aguarde o site, ok? A aeronave da companhia já puxou no setor sul do pátio, para não preferir a mesma, para aguardar em expectativa de 2 ou 3 minutos. Chegada Mari, desse mantenha nível de voo 050, 1020, o ajuste. 050 Mari, desce até aí. São 3897, vento 190 graus, 9 nós, livre decolagem 10. Boa 567, tem condição de voar árvore já presente, a gente intercepta esse traço aí. O de Elefa está presente, ou no 567? Elefa, 567. Confirma no 940, qual o PAB? No 601 na guarda, está para o guarda. Solo voo no 940 para o táxi, alterna Galeão, autonomia 3 horas, 56 minutos, 182 a bordo. Está livre o táxi, contornando o pátio 1, Índia e Alfa. Até o ponto de espera da 10, quando há torre 18, medo. Seu Movô, uma boa noite, perdão, 18-9. Seu Movô, uma boa noite, voo no 940. Contorno Pátio, Índia Alfa, lá, torre 18-9-5, boa noite. Não negativo, mantenha a saída da EU. Mantenha a saída da EU, 6259, obrigado. Deixa eu coordenar com o Recife, só um minutinho. Obrigado. Controle Salvador, está 3897, passa 1500. 3897, suba, mantenha o 340, saída da EU. Da EU, 340, está 3897. Livre voo 360 pela árvore 16. Após a decolagem da cabeceira 10, para a curva direita, cumprindo inicialmente a subida da EL, em seguida voa direto para as posições Leda e Brigue. O controle opera em 120.8 e o transponder é o 5502. Quanto aqui? Autorizado com fins nível 360, V-Upper Tulu 190, decola da 190, primeira curva direita, saída da Léo Leda, Brite. 1208 é o controle 5502 do transponder, voo 10273. Correto, apenas confirmando a subida da Léo Leda, Brite, ok? Chame para o acionamento da porta 01. Afirmativo, da Léo Leda, Brite. O Guru 601, após o táxi da aeronave da companhia sua cauda, chame calibre, puxa para o táxi, voltina com o 020. Fica para o 37 acompanhar o autorizado do 601. Autorizado, a linha E decolar 10, vento O, agora 210 graus, 7 nós. Decolou 940, decolou os 41 no controle 1208. Controle Salvador, é o Gol 1940, boa noite. Boa noite, contato radar, submanter nível 340, saída da ION. É, submanter 340, restrito 1940. Eita, no corpo, espera a torre 1895, dê uma boa noite. Zero. 360, 940. Uma ali, mantém 51, alterne 13325, boa noite. 251, alterna 3325, obrigado, boa noite. Zero 1 no vento, 220 graus, 5 nós, livre decolagem 1-0. Zero uno, decolou aos 45, controle 208. Santa 3897, chama Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325, boa noite. Controle, esse é o Gol 601. 601 no contato radar, mantém o nível 360 da EL. Atenção 360, Gol 601, presente por hoje da EL. Você é Pastor 16, Salvador. Do 1020, Gol 1273. Ok, 60 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha uma centena e chame o controle Ilhéus, frequência 120.1, boa noite. 120.1, Ilhéus, boa noite. Localizador 776 da Gol. 776, autorizado final LS, agora com a torre 1-895, boa noite. 1-895, agora. Estado, reporte externo no 776. Livre pouso no zero, vento 200 graus, 5 nós. Não, 07, prossiga. Sente, código padrão 0107. Reporte final, no Bonfim, Guardião 07.